Senhor, nós te pedimos, toca-nos, cura-nos. Ajuda-nos a viver neste mundo libertos, fiéis a ti, Senhor. Verdade, caminho, luz, o alimento que nos sustenta. Toca-me, Senhor, cura-me, Senhor, abraça-me, Senhor, a ti estendo as minhas mãos. Segura-me, ó Pai, tu és meu porto, tu és meu cais, apaga-me na unção, acalma o meu coração. Toca-me, Senhor, cura-me, Senhor, abraça-me, Senhor, a ti estendo as minhas mãos. Segura-me, ó Pai, tu és meu porto, tu és meu cais, afaga-me na unção, acalma o meu coração. A mão que cura e liberta, o pão da vida, a vida eterna, pois aquele que crê em ti, pra sempre viverá. Tu és fiel, a verdade, o caminho, a luz, O alimento que me sustenta, o amor que me conduz. Tu és fiel, és o verde da natureza, água viva em correnteza, céu de estrelas a brilhar. Tu és fiel, Pai eterno é fiel, volte-se sempre para Ele. Nele você pode confiar, porque Ele olha por você. A mão que cura e liberta, o pão da vida, a vida eterna, pois aquele que crê em ti, pra sempre viverá. Tu és fiel, a verdade, o caminho, a luz, o alimento que me sustenta, o amor que me conduz. Tu és fiel, és o verde da natureza, água viva em correnteza, céu de estrelas a brilhar. Tu és fiel, és o verde da natureza, água viva em correnteza, céu de estrelas a brilhar. Céu de estrelas a brilhar, és meu porto, és meu cais, és meu porto, és meu cais, Pai eterno.